Os Colombos, Fernando Pessoa. Outros haverão de ter o que houvermos de perder. Outros poderão achar o que, no nosso encontrar, foi achado ou não achado, segundo o destino dado. Mas o que a eles não toca é a magia que evoca o longe e faz dele história. E por isso a sua glória é justa auréola dada por uma luz emprestada. Fernando Pessoa, do livro Mensagem, indicado por Raíssa. É, não, indicado, mas eu amo Fernando Pessoa. Obrigado.